foram só tuas pernas na cruz. Não foram só teus braços na cruz. Foi por inteiro. Foi por inteiro. Não foram só tuas pernas na cruz. Não foram só teus braços na cruz. Foi por inteiro. Foi por inteiro. Assim eu quero me entregar. Assim eu quero te amar. Pela metade não, mas por completo sim. Assim eu quero me entregar. Assim eu quero te amar. Pela metade não, por inteiro.